se tem o que não mereço. É prova do teu amor. Tua graça é o que traz esperança pra mim. Por ela salvo estou. Se busco tua verdade, tua graça vou receber. A maravilhosa graça é o que me faz querer mais e mais do teu poder. A tua graça derrama sobre nós. A tua graça derrama sobre nós. A tua graça. Tu és aquele que primeiro me amou, amou, me amou. Amor que não tem limite. Quem entende o meu coração se revela em misericórdia sem fim. Me tira da solidão. A tua graça derrama sobre nós. A tua graça derrama sobre nós. A tua graça. Tu és aquele que primeiro me amou, amou, me amou. Licença, aqui o que menos interessa é quem sou. Vou confessar pra escrever essa, minha caneta pesou. Teu amor não cabe em 12 versos, só penso que o mais justo era entregar esses compassos ao silêncio. Mas tô naquele mantra, obrigado Senhor. Eu nem pedi pra nascer, muito obrigado Senhor. Já desisti de entender, até porque vai saber. Se a maior graça nessa vida que nós temos é viver sem opção. Ficou a guiação que se entrega, a graça é o mar. O universo é o barco, nela navega. O norte não é a morte, é o Nazareno que indica. Esse mistério, dom da vida, é só uma coisa que explica. A tua graça, muito obrigado, Senhor. Derrama sobre nós. A tua graça, muito obrigado, Senhor. Derrama sobre nós. A tua graça.